André Cedeiros, o mural de Ibiguara. Eu te falei que era gostoso, coração. Tá gostoso, mãe. Júnior Central Baixo, meu patrão estourado. Gostosa você de quatro na minha cama, pedindo bota, gritando soca, sentando gostoso, ficando gostoso. Cê tá bom maloca, gostoso, cima da piroca. Gostoso, cê tá bom maloca, sentando gostoso, ficando gostoso, sentando gostoso. Sentando gostoso, cê tá bom maloca, ficando gostoso. Arruma pra 10. Jezinho do bom. Sentando gostoso, ficando gostoso, sentando gostoso. Arroba Gleison Júnior. Eita, gente, tá pro maloca. Sentando gostoso, ficando gostoso. Segura aí, bebê. Deixa aí. Ricardo, vidro forte, hein? Miss Lingerie. Minha patroa estourada, Letícia. Paredão Lobo Mal, Fiat Lobo Mal. Vai, Hudson. Ó, tô negando o paredão. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, gritando soca, sentando gostoso, ficando gostoso. Oi, senta pro maloca, gostoso, cima da piroca. Gostoso, senta pro maloca, sentando gostoso, ficando gostoso. Tá gostoso, né? Sentando gostoso, senta pro maloca, gritando gostoso. Caixinha, Léo Batera. Sentando gostoso, ficando. Arroba o Felipe Falcão. Ah, FBB! Sentando gostoso, ficando gostoso. Pra cima, bebê! Vitor Cell Prime, iPhone Xiaomi é com homem. Vitor Cell Prime no shopping da cidade. Pablo Benção Favip, LJ3.